os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Esses e muitos outros sucessos agora. O álbum duplo Exile on Main Street, lançado em 72, chegou a ser considerado uma das melhores gravações da banda e, em contrapartida, Goat's Head Soup, de 73, foi considerado um dos piores. Mais um clássico, It's Only Rock and Roll, foi lançado um ano depois, em 74, e Ronnie Wood, que tocava com a banda inglesa The Faces, substitui Mick Taylor, que resolveu partir em carreira solo. Black and Blue, 76, o ao vivo Love You Live, 77, e Summer Girls, de 78, que foi até então o álbum dos Stones com maior vendagem, fecham a década de 70 em grande estilo. Rolling Stones, Angie. 1973. Thank you. Beatles, Hey Bulldog. 1968. Beatles, Hey Bulldog. 1968. Special. partir de 69, Rivers desaparece quase que por completo dos shows ao vivo, passando mais tempo em seu retiro de Carmel, Califórnia. Rivers vende a Soul City Records por $2,5 milhões e passa o tempo viajando pela Índia e Japão, investigando disciplinas como o yoga, a meditação transcendental e o vegetarianismo. Em 71, Sea Cruise, uma regravação de Frank Ford, o traz de volta ao seu estilo original e diretamente ao rock, voltando às paradas americanas. Também fez muito sucesso com a música romântica A White Shade of Pale, gravado originalmente por Procol Harum. Johnny Rivers, Rhythm of the Rain. 1967. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish it would go and let me cry in vain, so I can be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. I wonder does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. I wonder does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Brothers, I wish to make love to you tonight. 1969. Girl, I miss you. I feel you wanting me over the telephone, but I'm still here alone. And though it seems a close to perfect day, where everything just went my way, might have the longest night I've ever known. I wish that I was making love to you tonight. Wish I was making love. Never seen so many stars, or a moon as bright. Baby, all that's missing to make it all just right. And I wish that I was making love to you tonight. In the darkness, I feel my empty bed covered with loneliness. Pay for our success in ways we never could have dreamed before. Babe, I need you more and more, and nothing ever makes me want you less. I wish that I was making love to you tonight. Wish I was making love. I've never seen so many stars or a moon as bright. Baby, all that's missing make you all that's missing, and make it all just right. And I wish that I was making love to you, that I was making love to you. I wish that I was making love to you. St. Posey, Will You Love Me Tomorrow? Agora é a hora da música country. Kenny Rogers, Rube Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? Shadow on the wall tells me the sun is going down. Patriotic chore. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around. Tina Turner foi a cantora soul mais dinâmica da história da música, abusando de sensualidade em suas apresentações. Anne May Bullock nasceu em 26 de novembro de 1938 em Nutbush, Estados Unidos. Começou a cantar ainda na adolescência, ingressando no grupo de Ike Turner quando tinha 18 anos. Dois anos depois, já era a estrela do show. Tina casou-se com Ike em 58. Em 60, a dupla emplacou o hit Full in Love, o primeiro de muitos singles de sucesso durante a década. Frustrada com o comportamento violento de seu marido, Tina o deixou em 73, embarcando em carreira solo com The Country of Tina Turner. Tina Turner, Help! Thank you very much. We all thank you. Now, I want to sing you a song, and I want you to listen. What? Rockwell, Somebody's Watching Me. 1984. I pay the price. All I want is to be left alone. e Santo Califórnia, um ângelo. Santana, Smooth. 1999. Let's have an answer from the midday sun. Richard Marx, AZ. 1992. To the river and me. Roxette é formado pela dupla sueca Per Håkan Jesse e Gun-Marie Fredriksson. O estilo antagônico, uma mulher de cabelos curtos e um homem de cabelos longos, seduz. O grupo fazia um sucesso regional até que um aluno de intercâmbio americano ouviu de Luke. O Roxette já tinha dois discos, Fears of the Passion, de 86, e Look Sharp, de 88. O rapaz gravou a música numa fita. A pirataria foi de vento em popa. As rádios não paravam de tocar. Sem saber, o dueto que conquistou o coração da Suécia emplacava um hit no novo mundo. Roxette, Milk and Toast and Honey. Daniel Potter, Bad Day. 2000. Where is the moment we need?